Panorama Agrícola para 16 de maio de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua minguante, 16 de maio de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. Quer namorar comigo? Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: dia de muito, véspera de pouco. No programa de hoje você conhece as maçãs Daiane e Mona Lisa. E no noticiário, Lages faz evento internacional sobre ciência, saúde e território. Uma dica que pode mudar o seu dia. Antes de você lavar as verduras, mergulhe-as em água com um pouco de sal e vinagre durante 10 minutos. As impurezas vão subir, facilitando a limpeza. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A diversificação de cultivares de maçã é um trabalho da Estação Experimental de Caçador, que você ouve agora na reportagem de Ionir Malgarese, que entrevistou os pesquisadores Frederico Denardi e Marcos Vinícius Kivtchau. Eles falam sobre as duas novas variedades de maçã que a Estação Experimental de Caçador lançou nos últimos anos, as variedades Daiane e Mona Lisa. Nos últimos 10 anos, a Estação Experimental de Caçador colocou no mercado duas novas variedades de maçã, que se destacam pela resistência às doenças e pela produtividade aqui nas plantações, e seduzem pelo sabor e pela aparência. Elas têm nome de mulheres, Mona Lisa e Daiane. Essas maçãs começam a ganhar espaço aqui no Brasil e prometem atender às expectativas de produtores e de consumidores. A maçã Daiane é mais conhecida entre os produtores. Ela é filha da variedade Gala, que ocupa 60% do mercado brasileiro de maçã. 35% são abastecidos pela Fuji e outros 5% ficam para as variedades menos populares. Do seu trabalho de pesquisa, Frederico, nasceu a variedade de maçã Daiane. Fale um pouquinho das características dessa fruta. Bom, a Daiane é filha da Gala. Por ser filha da cultivar Gala, ela herdou uma série de características positivas da cultivar Gala. Principalmente as características relacionadas à qualidade da fruta. A aparência é bastante semelhante, o aroma é muito pronunciado, o calibre, o formato, de certa forma, lembra um pouco a Gala, né? O sabor, principalmente, atende muito bem às expectativas do consumidor brasileiro por ser doce. Uma maçã doce é mais doce do que a própria Gala. Outra vantagem da maçã Daiane é que ela é resistente à mancha foliar, uma das doenças mais importantes da cultura da maçã no Brasil, e limita a produção em regiões mais quentes. A Daiane tem duas características muito importantes que os melhoristas no mundo inteiro hoje procuram numa cultivar de macieira. A primeira característica é começar a produzir, começar a diferenciar gemas de flor cedo, rapidamente. Depois de formada a muda, em questão de um ano ou dois, ela já está se preparando para produzir comercialmente. E a outra característica fundamental é que ela produz gemas de flor com uma intensidade muito maior do que Fuji Gala. Isso dá a ela a vantagem de um potencial maior de produtividade. E elas, normalmente, se bem polinizada, ela segura muito bem a fruta, produz melhor do que Gala e Fuji. E o formato do fruto é mais alongado? Normalmente, isso está relacionado com as condições climáticas. Em climas mais quentes, como, por exemplo, de Freiburgo, ou norte do estado de Santa Catarina, ela adquire um formato mais alongado. Já se forem ver ela na região mais fria de São Joaquim, ela assume um formato mais arredondado e mais uniforme. A produção na planta tem uma a distribuição de calibre bem melhor do que nas regiões mais quentes. Deixando a maçã Daiane de lado, vamos conhecer um pouco mais sobre a Mona Lisa. Nós conseguimos uma maçã que praticamente reúne todas as características que o trabalho de melhoramento da maçã, da macieira na Epagri, estava buscando, né? Que é adaptação ao clima, resistência às principais doenças. Ela tem alta resistência à doença chamada sarna, tem alta resistência à doença chamada mancha foliar, que são as principais doenças da macieira no Brasil. Ela tem, inclusive, resistência a uma praga muito importante aqui no Brasil, chamada ácaro vermelho europeu, que é uma praga que demanda hoje custos elevados para fazer tratamento químico, né? Quais as características que você destaca na qualidade do fruto? Bom, começando pela aparência, né? Tem uma coloração vermelha muito bem, muito, muito atraente, né? Sem aquele distúrbio chamado russeting, que prejudica muito a aparência da maçã, né? Não produz nada desse distúrbio. A coloração é bem distribuída em toda a superfície da fruta. O formato é muito bom, formato adequado para o mercado brasileiro. E o tamanho. O tamanho da fruta também é muito bem adequado para as nossas condições brasileiras. Não é muito grande nem muito pequeno. Para uma nova variedade de maçã chegar ao mercado, são pelo menos 15 anos de pesquisa. Um trabalho minucioso, feito por profissionais que têm o tempo como aliado na hora de obter os melhores resultados. E a diversificação de cultivares é justamente um dos aspectos que tende a facilitar a produção de maçã no Brasil, né? Tanto pela facilidade de produzir, propriamente dita, quanto pela redução do custo de produção. Claro, aí a gente tem que pensar em variedades que tenham resistência genética às principais doenças que nós temos hoje, que hoje são a mancha foliar da gala e a sarna, são as principais doenças. A questão da adaptação climática, então, variedades introduzidas do exterior normalmente não têm êxito, não se fortalecem no mercado porque é muito difícil de produzir. Elas normalmente têm problema de adaptação climática. São variedades que precisam de muito frio, frio que a gente não tem na região produtora de maçã no Brasil, né? Então, o objetivo do nosso trabalho é justamente desenvolver uma gama maior de variedades que sejam bem adaptadas, que tenham resistência às principais doenças, e que, claro, atendam a demanda do consumidor, né? Que tenham qualidade de fruta pelo menos igual a gala e fuji. Você ouviu reportagem de Eonir Malgarese com os pesquisadores da Estação Experimental da Ipagre de Caçador, Frederico Denardi e Marcos Vinícius Kivchau, sobre duas novas cultivares de maçã, a Daiane e a Mona Lisa. É hora das notícias. Começa amanhã e vai até o sábado o primeiro Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território na Uniplac, em Lages. Na programação, temas como ciência, a serviço de quem, questões éticas relacionadas à pesquisa, trabalho, saúde e ambiente e conferências sobre transgênicos, privatização da água e tecnologias sociais e economia solidária. A promoção é da Uniplac, UDESC e Epagri. Pesquisa da Ipagre investigou a origem genética das abelhas Apis mellifera existentes atualmente em Santa Catarina e mostrou que as abelhas europeias praticamente desapareceram do território catarinense. O estudo permite inferir que a dispersão das abelhas africanizadas se deu mais por substituição do que por cruzamentos com a subespécie europeia. E isso não estimula iniciativas de importação de abelhas europeias com o objetivo de melhorar as abelhas existentes ou reduzir a sua agressividade, a exemplo do que ocorre na Argentina e no Uruguai. O estudo também verificou que não ocorre migração de abelhas europeias da Argentina para Santa Catarina, como se suspeitava. Verificou-se que todos os 110 indivíduos analisados tinham linhagens maternas de origem africana. As análises desse trabalho foram feitas no setor de biologia molecular do laboratório da Ipagre em Videira, na Estação Experimental, com a responsabilidade do pesquisador Marco Antônio Dalbó. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.